Espaço Saúde. Coluna Espaço Saúde de hoje com o Dr. Tiago Ferreira da Silva, reumatologista, médico da USP, professor da pós-graduação da Faculdade IPMED. E nós vamos conversar sobre fibromialgia. Ô, doutor, para começar, por que que a fibromialgia sofre um certo preconceito? Nem sempre se acha que o paciente está sofrendo aquela dor toda. Inicialmente, eu acredito que a fibromialgia é por conta de não haver a possibilidade de ter uma comprovação e um exame complementar, então um exame de imagem, um exame laboratorial. O que acontece é que a doença, ela acaba sendo algumas vezes desacreditada, seja pelos familiares, seja pelos colegas de trabalho, do paciente ou da paciente que possui essa doença, exatamente por isso, porque é realmente uma doença que não há uma comprovação laboratorial, nem mesmo de imagem, sendo que o diagnóstico da doença, como nós falamos em medicina, ele é eminentemente clínico. Então, ele depende apenas dos sintomas do paciente, à exclusão de outras doenças que nós fazemos em consulta. Então, existe esse estigma realmente devido a esse processo de dificuldade de comprovação da doença. Doutor, por que que a fibromialgia atinge mais mulheres que homens? Há algum tempo se acreditava realmente que a relação de acometimento entre os sexos era bem maior nas mulheres. Ainda assim, se a gente for analisar os estudos, ainda há uma predominância importante do sexo feminino. Porém, cada vez mais a gente tem aumentado o diagnóstico da doença no sexo masculino. Acontece que também os homens, culturalmente, procuram menos um médico. Então, ainda mais por uma doença que já há um estigma no sexo feminino, você imagina no sexo masculino. Então, exatamente por conta desse estigma, acaba havendo uma menor procura dos homens e também a gente acaba fazendo menos diagnóstico da doença no sexo masculino. Mas, de fato, ainda hoje a doença é mais prevalente no sexo feminino. E, independente dessas questões de diagnóstico relacionadas ao estigma da doença, se acredita que porque a mulher ela tem uma sensibilidade realmente maior à dor. A gente observa isso não só na fibromialgia, mas outros transtornos que envolvem dores crônicas. Também essas doenças são mais prevalentes no sexo feminino, por exemplo, síndrome do intestino irritável, dor pélvica crônica. Então, são doenças que, caracteristicamente, as dores crônicas, elas têm uma prevalência maior. Então, o mecanismo de interpretação da dor da mulher, também as mulheres têm maior sensibilidade à dor. Exatamente para elas terem essa sensibilidade maior no mecanismo de interpretação da dor que ocorre no cérebro em relação a esse processo. Doutor, e a fibromialgia, ela pode causar dores em qualquer parte do corpo? Exato. Então, a fibromialgia, caracteristicamente, ela tem esse aspecto de dor generalizada, que a gente fala de dor difusa. Então, para o diagnóstico de fibromialgia, é necessário que haja dor nos quatro quadrantes que nós colocamos do corpo, então tanto no segmento superior quanto no membro inferior e tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, isso que se caracteriza é uma síndrome de dor difusa, de dor generalizada. Então, para o diagnóstico de fibromialgia é necessário que haja esse processo de dor, que a dor tenha uma duração crônica, em geral maior do que 3 meses, e que haja um acometimento dos 4 quadrantes do corpo, ou seja, que a dor seja difusa, que seja generalizada. E dentro de tudo isso que a gente falou, doutor, qual que é o tratamento para fibromialgia? Quando a gente fala em tratamento na fibromialgia, é muito importante a gente destacar que o mais importante são as medidas não medicamentosas. Então, todos os estudos mostram que o que tem mais impacto no tratamento da dor, da doença fibromialgia, realmente são as medidas que nós chamamos de não medicamentosas, de intervenção principalmente do ponto de vista de atividade física. Em relação às atividades físicas, o que nós preconizamos na fibromialgia é que seja uma atividade que pode ser tanto uma atividade aeróbica quanto uma atividade de resistência muscular, como musculação, pilates, porque tanto na atividade aeróbica quanto nas atividades de resistência muscular, existe a liberação de uma substância importante que diminui o mecanismo de dor, que é a serotonina, e uma outra substância que é a endorfina, que são substâncias que são capazes de promover no organismo a analgesia, ou seja, tirar a sensação de dor, além de causar uma sensação de bem-estar. A gente utiliza algumas medicações que são relaxantes musculares, a gente utiliza alguns medicamentos que a gente diz que são moduladores da dor, que são capazes de alterar essa percepção de interpretação da dor no cérebro. E a gente tem também a participação importante de medicação antidepressiva, já que algumas medicações antidepressivas têm essa propriedade de aumentar a liberação de serotonina. A serotonina fica mais tempo em contato com as células nervosas e isso diminui a sensação de dor, aumentando a analgesia e promovendo uma sensação de bem-estar nesse paciente. Coluna Espaço Saúde de hoje com o Dr. Tiago Ferreira da Silva, que é reumatologista, médico da USP, coordenador de pós-graduação da Faculdade IPMED. Muito obrigada, doutor. Obrigado também. Até logo.